lance de ficar comigo. É romance ou só um lance de domingo? Eu não quero estar na sua boca de lanchinho proibido. Primeiro me convidou pra jantar, depois ligou dizendo que ia se atrasar. Prometeu de ver um filme no cinema, em seguida cancelou tanto blá blá blá. Quanto mais falar se enrola. E ei, tô fora, já tô experiente com esse rolê, não rola. Se não quer, tem quem queira, acabou a nossa história. Interesse de ficar comigo. É romance ou só um lance de domingo? Eu não quero estar na sua boca de lanchinho proibido. Primeiro me convidou pra jantar, depois ligou dizendo que ia se atrasar. Prometeu de ver um filme no cinema, em seguida cancelou tanto blá blá blá. Enrola. E ei, tô fora, já tô experiente com esse rolê, não rola. Se não quer, tem quem queira, acabou a nossa história. E ei, tô fora com esse papo enrolado, quanto mais falar se enrola. E ei, tô fora, já tô experiente com esse rolê, não rola. Se não história. Se não quer, tem quem queira, acabou a nossa história.